E eu estou recebendo neste momento aqui no estúdio o Silvio Borges, ele que é integrante da coordenação, né, da etapa regional do 3º Encontro Nacional de Educação, que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Silvio. Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. É uma satisfação a gente poder falar de educação. Esse evento, ele acontece inclusive sábado agora? Isso mesmo, acontece nesse sábado, dia 26, na UNILA, a partir das 8 horas da manhã. Isso na UNILA, ali no Jardim Universitário, né? Isso mesmo, no auditório da UNILA, lá no JU, que eles chamam, né? Antiga Uniamérica também, para que muitos possam ter referência, né, sobre como chegar até lá. E é um evento focado na questão dos profissionais da área de educação? Isso, na verdade, não só dos profissionais. A gente, inclusive, convida os estudantes também, né? Tanto os estudantes secundaristas como os estudantes das universidades para participar, né? Então, profissionais da educação, professores, funcionários de escola, estudantes e comunidade em geral também que queira debater a situação pública no nosso país e aqui na nossa cidade também. Pois aí é um foco aí também nessa questão da educação pública, né? Discussão da educação pública, democratização da educação, enfim, quais são os temas que serão abordados aí durante o evento? Então, o ENE, que é o Encontro Nacional de Educação, ele acontecerá em agosto, né, em nível nacional, que será ou em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, ainda não foi definido, e ele traz como tema por um projeto classista e democrático de educação. E os principais eixos são capitalismo e educação, luta pela educação pública no Brasil, lutas e experiências de educação popular no Brasil. Então, essa etapa que acontecerá aqui em Foz, no sábado, ela é uma etapa regional que engloba aí a região oeste do Paraná, que é preparatória para o ENE Nacional. Aqui em Foz do Iguaçu, nós teremos uma mesa intitulada Privatização versus Educação Pública, Reforma do Ensino Médio, BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e Financiamento da Educação Pública. Pois é, são assuntos aí que devem necessariamente atrair, né, a discussão aí, o olhar da sociedade, porque até nós recebemos aqui na semana passada, né, a presidente da APP Sindicato aqui em Foz do Iguaçu, né, o sindicato que representa os trabalhadores da educação, e o que ela colocou foi justamente isso, que existe, né, uma intenção até de privatizar o ensino público no Brasil, quando falamos aí de ensino médio e tudo mais. Isso é até um dos pontos que estarão aí mais candentes nesse debate? Sem dúvida nenhuma. Por isso, inclusive, que essa comissão organizadora, que é formada pela APP Sindicato, pelo Sintioeste, que é o Sindicato dos Técnicos da UniOeste, também a Cesunila, que é o Sindicato dos Docentes da Unila, a APP Sindicato Núcleo Sindical de Toledo também está participando, e movimentos populares também da área da educação, debateu esse tema, e nós chegamos a esse tema, privatização versus educação pública, porque nós entendemos que nós estamos num processo, e esse processo ele foi, vamos dizer assim, aprofundado a partir do impeachment da Dilma, de privatização da educação pública, né? Porque um dado bastante interessante, Guilherme, é que hoje 86% das matrículas da educação básica, né, ou seja, do ensino fundamental e do ensino médio, estão na rede pública. Então, a grande maioria dos nossos estudantes estão na rede pública, ao passo que no ensino superior é o contrário, 85% está na rede privada e somente 15% está na rede pública. Então, o que está acontecendo? As empresas educacionais, vamos dizer assim, tanto escolas particulares quanto empresas que vendem material didático, apostilas, livros didáticos, eles estão vendo, ou eles já viram, na verdade, um grande nicho de mercado aí na educação básica, né? Então, com a aprovação do último PNE, que, de certa forma, ele redefiniu o que é público, porque ele permite também, ele entende como público as parcerias públicos-privados, ou seja, entre o setor privado e a educação pública, isso vai fazer com que o investimento que deveria ser somente na escola pública, na educação pública, também passe a ir, de certa forma, para essas empresas, como já existe hoje, por exemplo, nas universidades, a questão do ProUni, né, que são bolsas nas universidades particulares. Isso pode vir a ocorrer também nas escolas da educação básica, né? Então, essa é a nossa preocupação, porque a gente vê que nós estamos caminhando para esse processo aí de privatização da educação pública. Por isso, né, a importância desse debate. Quem tem interesse em acompanhar este assunto pode fazer inscrições antecipadas através da internet. Como é que funciona para participar da etapa regional aqui do terceiro Encontro Nacional de Educação no sábado aqui em Foz? Isso, nós estamos com um evento lá no Facebook, né? Terceiro N, Encontro Nacional de Educação Regional Oeste do Paraná. Vocês também podem encontrar acessando o site da APP Sindicato Foz do Iguaçu, www.appfoz.com.br. Vai clicar lá na notícia que fala sobre o N e você também pode fazer a inscrição. Se não, também pode fazer pelo telefone, é o 3027-1893, que é o telefone da APP Sindicato aqui de Foz, que também está acolhendo as inscrições. Pois é, realmente, né, você que tem interesse, né, vale a pena participar, se informar, manifestar sua posição também, porque é aquela coisa, muitas decisões sobre educação, inclusive aqui no Brasil, elas vêm de cima para baixo e depois, né, não dá para reclamar muito também, né? Exatamente. Uma dessas decisões que você fala, que vem de cima para baixo e que será debatida nesse encontro, é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional, ela começou a ser debatida no Brasil por volta de 2013, né? Entretanto, os documentos da Base Nacional, eles nunca foram debatidos de forma democrática com os profissionais da educação e mesmo com a comunidade. O que, que o governo fez? Já o governo federal, daquela época, ele simplesmente organizou lá um grupo de intelectuais, cerca de 120 intelectuais, que pensaram o esboço do projeto e depois ele colocou na internet para que se fizesse as contribuições pela internet. Nós entendemos que não é dessa forma que se constrói política educacional, né? Para você construir a política educacional, você precisa organizar atividades, encontros como esse, por exemplo, em que se reúna os profissionais da educação e eles possam debater propostas, né, para esse documento. Então, a Base Nacional Comum ficou por um período no site do MEC para que se tivesse contribuições. Depois disso, eles fecharam, terminaram o documento sem debater com os profissionais e com a comunidade e agora estão impondo esse documento que traz mudanças que nós consideramos muito preocupantes para a educação, né? Então, nós vemos com muita preocupação a questão mesmo da falta de alguns conteúdos científicos na Base Nacional Comum Curricular, alguns temas que nós entendemos que são importantes ser debatidos na escola, que foram retirados por pressão de alguns grupos políticos. Então, nós entendemos que a Base Nacional Comum Curricular, ela está sendo imposta pelo governo sem nenhum debate com os profissionais da educação e mesmo com a sociedade. Pois é, e eram justamente, né, as pessoas que mais precisam ser ouvidas, né, quem está ali na linha de frente da educação e também a sociedade para debater aí que tipo, né, que modelo de educação pretende aqui para o nosso país. A programação começa a partir de que horas no sábado? Isso, então, às 8 horas nós começamos com o credenciamento, às 8h30 nós temos a abertura, às 9 horas nós temos então a mesa, que com o tema privatização versus educação pública, reforma do ensino médio, BNCC e financiamento, com a professora Simone Sandri, que é da União Oeste de Cascavel, e o professor Luiz Fernando Reis, que também é da União Oeste Cascavel, que é ainda presidente da União Oeste, que é o Sindicato dos Docentes de Cascavel, embora eles estejam em transição agora, mudando a direção. Às 10h30 a gente tem aí um debate sobre a mesa, né? E após o intervalo, nós teremos uma plenária daí com os encaminhamentos, após o almoço, né? Uma plenária, vamos ter alguns painéis de exposição sobre alguns temas referentes à educação pública, e aí então uma plenária final com alguns encaminhamentos, tirando aí um manifesto do EN aqui de Foz do Iguaçu, para depois ser também levado para o EN Nacional, que acontecerá em agosto. Portanto, fica a dica aí para você procurar também no Facebook, né, Terceiro Encontro Nacional de Educação, Terceiro N, né, Encontro Nacional de Educação. Ali você vai ter todas essas informações detalhadas para você, também as formas de inscrição. Agradeço aqui ao Silvio Borges pela participação neste Manhã RCI. Muito obrigado, Guilherme. Nós que agradecemos vocês e a RCI, que estão sempre aí nos chamando para divulgar as nossas atividades. Muito obrigado pelo espaço.